Policiais militares lotados no grupo tático foram deslocados para a área rural de Foz do Iguaçu, nas proximidades do Lago de Itaipu, onde um pescador teria localizado um automóvel abandonado em meio à mata ciliar. Nas buscas, um Fiat Uno com placas de Foz do Iguaçu foi localizado depenado em meio ao matagal. Com o auxílio inicialmente da viatura e depois de um guincho, o automóvel foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, como explica o policial militar Cavalieri. Roubo, furto, abandonado. Feito patrulhamento, a princípio não tinha sido encontrado, mas ele estava no meio de um mato ali, descendo para a beira do lago. E descendo lá, a gente encontrou esse Fiat Uno aí, quatro portas, cor verde, só que estava sem as rodas. Daí o local era difícil acesso, a gente conseguiu descer com uma viatura e rebocar pelo menos até perto da rua ali. E a partir dali a gente levou, mas foi a tarde inteira para o devido serviço aí. Os criminosos têm roubado muitos veículos e abandonado naquela região, principalmente aproveitando a margem do lago ali como ponto de esconderijo, né? Exatamente, ali é um lugar bem, bem ermo ali, né? Então difícil localização. Tem vários carreiros aí que dá acesso ao lago, então fica bem difícil você encontrar. Alguns aí a gente conhece, mas são vários aí, em vários locais, né? Então eles aproveitam para depenar o carro ou para esconder, para fazer algum outro... Passa muamba, coisa... Moradores da região ali que conhecem a região podem colaborar com o trabalho policial? Pode. Inclusive eles colaboram ali, né? O que eles conseguem ver ali, esse aí inclusive foi um pescador que viu esse carro lá abandonado, passou ligou pro 90, né? E quem achar e quem tiver alguma suspeita aí pode ligar pro 90 que a gente tá na busca. Inclusive veículos suspeitos que estão circulando pela região ali, não propriamente os roubados, mas os que dão fuga aos criminosos que abandonam esses carros lá, né? Exatamente, porque para fazer a depena do carro ali, eles precisam de um outro carro para levar, né? Algum carro de fuga, alguma coisa assim. Então, estão sempre circulando ali. Não é normal você ver um carro enfiado no meio do mato ali, né? Então, quem tiver alguma informação aí, pode ligar para o 90 aí, que a equipe está sempre pronta aí para atendê-los. Nos registros da Polícia Militar, a ocorrência de roubo do automóvel foi no dia 17 do corrente mês. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.